Salvador, a chalé meia dois dois quatro na sua disposição. Chalé 6224, contato radar na coesão. Chalé 6224, acione identificação. Desça para 2000 pés, da presente voo Iduna. O ajuste no 017. 2000, da presente Duna, o Xaner 6224. Luiz Fox Trot Controle. Prossiga. Voe Coral da presente. Ah, está voando na Coral, o pai com vocês. Solo Salvador, Web 6747 para puxa, acionamento 4. Portão 04 autorizado, Web, Chintax. Chamará 6747. Para o DAX, temos 122 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, antena com fins. Via Juliette, Alfa, até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera torre em 1-8, decimal 6, o ajuste 1-0-1-7. Sim, Juliette, Alfa, ponto de espera 1-0, uma torre 1-8-6, 1-0-1-7, gol 1-4-0-5, obrigado. Na 1313, decolou os 49, chama agora o controle em 11935, boa noite. Controle 1935, boa. Controle Salvador, boa noite. O Xaner 6313, decolou, não sou escuta. Xaner 6313, contato radar na decolagem. Suba nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado curva à direita na proa de Leda. Informa o tráfego na posição de 3 horas, 8 milhas, no rumo sudoeste, passando nível de voo 070 para o nível de voo 220, um Papa Alfa Yankee 2. Gente, o Xaner 6313, após cruzar 2000, direita na proa de Leda, o Xaner 6313. voo no 405, próximo à ponte espera da 10, e alfa. Autorizado a alinhar e decolar, o vento 180 graus, com 10 nós, voo no 405. Excelente nível ingresso, decolagem 10, no voo no 405. Salvador, muito boa noite. 355-15, com informação Gol. 355-15, boa noite. Sendo identificação autorizada a chegada a Bonf, desse nível de voo 040. Identificando o perfil da Bonf, vai iniciar a descida mais um instante, pelo 040. Espera da 10, novo ponto de espera, chamar a torre 1 no 8.6, mais justo no 07. Livre táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, 18.6, ajustado em 1.017. Obrigado e bom trabalho. Estabilizado. Autorizado LS da 10, importará estabilizado Janeiro 6224. Confirmando, ajuste em Salvador, permanece 10017. Por 1.017, 10017, 6224. Azul 429. Sim, escuta. O 419, seguinte informação boa, solicita o 380 para convite. Foi Salvador, boa noite. Web 6747 no ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém o 10, 6747. Vai ali aí, mantém o 10, 6747. Oi, poderia só confirmar o vento do Pro 6747? 180 graus, através de direita com 14 nós a intensidade. Ciente, 80014, obrigado. O Gol no 405 decolou 53, chame controle em 11935, boa noite. 1935, Gol no 405, só para informar, tá muito difícil, viu, senhor? Para decolar já foi ruim, viu? Tá difícil, né? O vento tá terrível na decolagem, não é isso? Tá, a pista tá muito escorregadia, olha, foi difícil pra conseguir manter o eixo na decolagem, imagina pra quem tá pousando. Tá, ok. Aí a situação da chuva tá contínua e não para, a coisa tá feia hoje. É isso aí, só pra deixar nosso amigo aí mais atento. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, bom voo. 747 copiou, né? Prossiga. O Gol informou que na decolagem está difícil de manter a aeronave, tá, ó, escorregadia a pista e o vento também de través, né? A pista está bastante escorregadia. Não, a gente escutou aqui, obrigado pelas funções, vamos iniciar aqui com cautela. Ok, 170 graus com 14 nós. Sim, obrigado. Ali mantém ou está livre a decolagem? Está livre a sua decolagem. Livre a decolagem no 06747, brigadão aí, bom trabalho. Boa viagem. Controle, boa, Gol no 405. Gol no 405, suba nível de voo 360, a saída Gol Leofito, acione transponder 5131, modo normal. Receba o senhor com transponder 5131. 3 alfa, Vitor Nosca. 5131, subindo 360, Gol 405. Oxener 6224, confirme estabilizado, final ILS. Salvador na escuta do alfa, Vitor Nosca. Na frequência do controle, amigo. Tá, 4 milhas de servo, Oceano 62, 24. Tá, estabilizado o localizador. Oceano 62, 24. Complete, final chame torre, frequência 18, decimal 62, um bom pouso. 18,6, obrigado, boa noite. Gol no 405, agora sim, contato radar, está a 3 milhas sul de Salvador. Mantendo subida nível de voo 360, saída Golia Valfita. Golia Valfita, nós estamos voando um pouquinho aqui à esquerda, só para livrar uma formação um pouco mais pesada e interceptamos em mais 15 milhas, ok? O senhor tem condições de voar Golia da presente para se livrar das formações? Só um minuto, senhorita. Visual com a pista 10, o Xenia 62, desculpa. Torre 6747, só confirmando que o gol passou aí, realmente para manter o eixo na decolagem está muito difícil. Ok. Considere a sua decolagem aos 5,6, transfere o controle em 11935. E escorregadia também, né? Afirmativo. Ok, obrigado. 1935, bom trabalho. Obrigado, igualmente. O 6224, copiou? Afirmo, ciente, 6224. Ok, o vento está de travessa com 14, está dificultando muito na, tanto na decolagem quanto no pouso, ok? Ok, ciente, 6224. É o Leda Bidev. 340, daí é o Leda Bidev, o 6747. É 6316, controle? 6313. Oceano 6313, chame Recife 133 decimal 25, alternando 1288. Boa noite. Igualmente, boa noite. Só 600 pés, Xena 6224. Livre pouso 180 graus com 14 nós, pistão no 0, 6224. Usado pouso na 10, Xena 6224. Zona 78, vai cruzando 8.500 para 3.000, pode prosseguir para 2.000? Afirmativo, desça para 2.000 pés, está livre LS, pista no 0 de Salvador, permanece o justo no 0.17. Livre LS, descendo para 2.000, muito obrigado, 3.178. Mike Foxtrot Whisky, chame Recife no 3.325, alternando 1.28, decimal 8. 1.3.325, 1.228, boa noite. Gol 1405, chame Recife, 13325, alternando 128 decimal 8. 3325, 288, gol 405, obrigado. Trip 5515, confirme sua indicada. 200 agora. Paciente, tripe 5595. Inclusive notícias, obrigado. Controle Salvador, gol 1076. Para o localizador, direita 060. Direita 060, 3178. Salvador, gol no 066. Salvador, gol no 076, boa noite, cruza o 7, atingindo 74. Gol no 076, agora sim, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para nível de voo 050. A Mari desce para 050, gol no 073. Solo, Chanel, 6224, Librota, na sua escuta. Siga Alfa Índia até a pole position, 6224. Alfa Índia até a pole, Xanair 6224. Atenção a todas as aeronaves na escuta do controle Salvador, foi reportado pela torre, visibilidade 3 mil metros, teto 400 pés, wind shear na curta final e pista escorregadia. 3177. 5599. Azul 4209, posição 9, despeca o Nova autorizada, Azul, chama o táxi. Livre, puxa, estacionamento, chama o táxi, 4209. Na 076, confirme sua indicada. 329, vamos 076. Na 076, reduza, 2309. 239, gol no 076. Forma segue como número 3 na aproximação, gol no 076. 7, 076, reduzindo. Chame Recife, 133, decimal 25, alternando 1288. 325 e 288, boa noite. Igualmente. Livre de restrição à frente, desça para 3 mil pés, o ajuste no 017. Descendo para 3 mil no 017, trip 5515. O 15 está reduzido devido à forte turbulência. Gente, trip 5515. Informação 5515 está com turbulência não muito forte. Apenas estamos reduzindo aqui para evitar desconforto. Gente, o 5515, redução a critério. O senhor segue como número 2 na aproximação. Gente, 5515. 1076, reduza 2, 1009. 1009, gol 1076. Setor radar para o sequenciamento, gol 1076, vai manter a presente proa. O limite é o localizador. Está livre a descida até 4 mil pés, o ajuste 1017. Você vai manter a presente proa, limitado pelo localizador. Desce para 4 mil pés, 1017, gol 1076. Me chamou solo? É o 3305, senhor. 3305, de Salvador para a melhor terra do mundo. Recife, no 330, tá pronto? Pronto, salve, 3305. Autorizado Recife, 330, rota pelo 58, decolada 10, com curva esquerda. Subida por Cajamo, com transição Caju. Acionado, transponder 5154, controle opera em 199, decimal 35. 5, desça para 2 mil pés, ajustado 1017, livre LS pista 10 de Salvador, reporta estabilizado. 2 mil pés, ajustado 1017, vai reportar com estabilizado, 35515. Gol 1076, está livre a descida para 3 mil pés, tem condições de reduzir 1909? Já bateu, gol 1076. Reduza 1909, gol 1076, guardando o vetor final para o localizador. Guardando gol. Correto, chame quando o plano parou. Puxa, senhora. Sou azul 4209. Para o táxi tem 9:30 a bordo, 3 horas e 15 a autonomia, alternando o galeão. Autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-7, bom voo. No 0-7 ajustado, táxi via parte Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 18-6. 4209, boa noite, bom trabalho. Avistou 3178. 400 pés. Livre pouso, 1-0, 180 graus, 1-12 nós, 3178. Autorizado, pouso 1076 para o localizador direita 060. Direita 060, gol 1076. No 78, solo 09, libera a direita, chame solo 1219. Direito 219, 3178. Afirma, com quais condições você encontrou na curta final e no decorrer da pista? Turbulência moderada, a pista com sabão. Com sabão a pista, não é isso? Afirmativo. Ok, obrigado. Livrando a direita, solo 1219. 219. 1076, desça para 2 mil pés, o ajuste 1017. 2017, gol 1076, receptou o localizador. 78, boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 07. Via Alfa, Juliette, para 07, tá 3178, obrigado. 3178, copiou? 3178, copiou. É, Alfa Juliette, gate 07. Any chance of weather X, both position to avoid weather? Roger that, you're clear to fly both intersection. Roger, flying both, Marshall 019. 2 Salvador, buenas, 4209 da Azul, ponto de espera fixo no zero, pronto decolagem. Boa, mantenha o ponto de espera 4209. Mantenha o ponto de espera 4209, Azul. No 5 já tem seu tráfego à vista, cheque o trem, pouso livre 1-0, vento sul com uma dúzia nós. O 5-5 no 5. 5-5 no 5, livre pouso. Frequência 1-1-8, decimal meia dúzia. 7-6. Pouso 0-7-6. Torre Salvador, gol 1-0-7-6, passando o externo, passando a trabalho. No 076, continue a aproximação, número 2 para pouso. O vento é através de direita com uma dúzia nós, chuva moderada. Fica atento à turbulência moderada na curta final da 1-0 e pista escorregadia. Gol no 076. Vento, gol no 076. Polo 3305 para o pushback, né? O portão 7. 7-8, escuta. Proceda. Ok, o portão 7, o tráfego que o painel já está livrando, aí assim que ele livrar o seu ingresso, ok? Confira, por gentileza. O portão do senhor do TAN 3178 é o portão 07. Tem o tráfego que o painel que está iniciando o push, fica atento assim que o tráfego livrar o seu ingresso, até o 7. Ah, tá ok então, sente, o 3178. Vou puxar para trás. 3305 autorizado, puxa um pouco mais a retaguarda para o tráfego da companhia ingressão 7 e chame para o táxi. Vou trabalhar para o táxi 3305, ok. Moderada e com a visibilidade muito prejudicada pelo o chuvisco. Pelo chuvisco, né? Tem sido essa constante a tarde toda. Obrigado. No 706 avistado, cheque trem, pouso livre, vento sul 14 nós, pista no zero. Cliente autorizado, pouso baixado, travado no 076. 5 no 5, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar quando antes da Juliette, 5 no 5. Passagem do gol ali, mantém 4209.